Resumo do plenário. A Assembleia Legislativa do Rio aprovou nesta quinta-feira, 8 de agosto, em segunda discussão, o projeto de lei 1303 de 2012, que autoriza a criação no Estado do Programa de Atendimento Integral a Usuários de Crack em Situação de Rua. Proposto pela deputada Rosângela Gomes, do PRB, ele prevê que o Poder Executivo faça um trabalho itinerante através de consultório móvel com equipe multidisciplinar para atendimento nas comunidades e locais de maior incidência de usuários. Presidente da Comissão de Prevenção ao Uso de Drogas da Casa, a autora manifestou uma preocupação em garantir um atendimento complementar ao que vem sendo prestado no Estado. Reportagem Ronaldo Ribeiro.